ser somente o arremesso, a pedra que eu anseio, ser somente o anjo louco que um dia vai voltar, ser somente o arremesso, a pedra que eu anseio, ser somente o anjo louco que um dia vai voltar de novo àquela praia ao mar. Pensar no riso que perdeu naquele antigo cinema da Praça Sans Penha. Tira do tempo a lição, corre com a pedra na mão, lança no rosto daquele que quer lhe ferir. De novo aquela praia ao mar, e não pensar no riso que perdeu naquele antigo cinema da Praça Sans Penha. Tira do tempo a lição, lança no rosto daquele que quer me ferir, ser somente o arremesso, a pedra que eu lancei, ser somente o anjo louco que um dia vai voltar. Ser somente o arremesso, a pedra que eu lancei.